Está a começar mais uma emissão de Ciência em Sintonia, um programa da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Desde 1901 que são atribuídos os Prémios Nobel. É uma das cerimónias mais prestigiadas em todo o mundo. Todos os anos, pessoas que fizeram pesquisa e investigação de grande valor para o bem da humanidade nas áreas da paz, química, física, medicina, literatura e economia são escolhidas e premiadas. Em Vila Real, promovida pela UTAD, acontece desde 2010 a Sessão Nobel, uma iniciativa local que reúne o meio académico e a sociedade civil, uma ocasião para difundir conhecimento. Está anunciado assim o tema desta emissão de Ciência em Sintonia, os Prémios Nobel. Alfred Nobel nasceu em 1833 em Estocolmo, filho de um casal de engenheiros descendentes do mais conhecido gênio da tecnologia na Suécia no século XVII. Aos 9 anos, a família emigrou para a Rússia, onde Alfred e os irmãos receberam a educação ministrada por tutores particulares no campo das ciências humanas e naturais. Mais tarde, formado em química, Nobel tornou-se milionário por causa de numerosas descobertas na área dos explosivos. Foi ele o inventor da dinamite em 1866. Detentor de mais de 350 patentes, Alfred Nobel fundou companhias e laboratórios em cerca de 20 países. Além de criativo e muito inventivo, escreveu poesia e drama e chegou mesmo a pensar em tornar-se escritor. Era um idealista e vivia muitas vezes revoltado, consciente dos perigos que envolviam o uso indevido do que inventara, a dinamite, e por isso sempre apoiou os movimentos em prol da paz. Dono de um gigantesco império industrial, Nobel deixou, ao falecer em 1896, com 63 anos, uma grande fortuna destinada à criação de uma fundação que deveria financiar anualmente 5 grandes prémios internacionais. 4 dessas distinções deveriam destinar-se às pessoas que se destacassem em descobertas no campo da física, química, medicina e literatura. O testamento especificava também um prémio para quem mais se empenhasse em prol da paz e da amizade entre as nações. O Nobel para as Ciências Económicas só apareceu mais tarde, em 1969, e na prática nada tem a ver com o inventor filantropo. Nada é uma maneira de dizer, porque foi criado à imagem e em sua honra. A cerimónia de entrega dos prémios Nobel é realizada anualmente em Oslo, na Noruega, e também em Estocolmo, na Suécia, a 10 de dezembro, dia do aniversário da morte de Nobel. Convém agora explicar como são escolhidos e atribuídos os prémios da Fundação Nobel. Há várias instituições a participar na escolha dos premiados, entre as quais a Academia Real de Ciências da Suécia, para a Física, Química e Economia, a Academia de Literatura Sueca e também o Comitê Nobel da Noruega, este último responsável pela entrega do Prémio da Paz. Todos os anos, cada comitê manda convites aos meios científicos de vários países, pedindo-lhes para nomear candidatos. As nomeações são depois analisadas por especialistas e transmitidas às instituições que votam para escolher os vencedores. Os escolhidos recebem uma medalha de ouro, com as fins de Alfred Nobel, um diploma e um prémio monetário. Em Vila Real também acontece anualmente, desde 2010, um evento que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro promove para divulgar conhecimento científico. É a Sessão Nobel na Aula Magna, uma iniciativa que faz a ciência aproximar-se da comunidade. E como nasceu esta Sessão Nobel? É o que pergunto ao professor Mário Pereira, do Departamento de Física da UTAD, que esteve na organização destes eventos desde o princípio. A iniciativa nasceu motivada por, na nova reestruturação da universidade, os vários departamentos terem sido agrupados em escolas e pensarmos numa iniciativa que, de facto, pudesse ter um contributo de um elemento de cada escola. Por outro lado, os prémios Nobel têm uma atração do interesse mais ou menos global e, portanto, todas as pessoas, mesmo não sendo das áreas laureadas, têm interesse em saber em quem são e por que são atribuídos os prémios em cada ano e, portanto, estavam reunidas todas as condições para fazermos uma sessão Nobel na UTAD contando com a participação de colegas dos vários departamentos, que nas últimas edições têm contado também com colegas que vêm ou de outras universidades ou de nenhuma universidade, mas que são essencialmente pessoas com uma qualidade reconhecida a nível nacional, para de facto explicar de uma forma simples a quem não é das áreas, e mesmo sendo das áreas, não é da sub-área ao qual o prémio foi atribuído, ficarem a saber um pouco da biografia dos laureados e da razão da atribuição do prémio. Na sessão Nobel são oradores vários intervenientes. Podem ser da própria Universidade de Trás-os-Montes ou não. O critério é que ajudem a explicar as diversas distinções a quem é atribuído o prémio Nobel. Encontrando alguém que de facto trabalhe, E por vezes também ensina na área, porque pode parecer estranho, mas as áreas em que têm sido entregues os prémios Nobel têm sido em áreas que nós, de facto, lecionamos esses tópicos. Nós não vamos escolher uma pessoa só porque é do departamento, escolhemos pessoas que, de facto, trabalham, do ponto de vista de investigação científica ou na sua parte pedagógica, durante as suas aulas, os tópicos que foram laureados. As perguntas são abertas à comunidade, a qualquer assistente? Sim, sim. Portanto, qualquer pessoa que está a assistir à ação Nobel pode intervir fazendo as perguntas que bem entender. Os colegas que estão a fazer a apresentação dos prémios Nobel depois esclarecerão as dúvidas levantadas. Marco Naia, que dirige o Departamento de Física da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes, acrescenta que a passagem, a divulgação do conhecimento, é o que se pretende com esta iniciativa. A ciência é importante pelo, digamos, desenvolvimento que produz e, portanto, e os desenvolvimentos tecnológicos, mas para o cidadão comum, ele só se apercebe com coisas que têm algum impacto. E é muito agradável, portanto, numa comunidade, sentir que, digamos, não estão isolados no mundo e estão a fazer qualquer coisa que aparece nos jornais. E desse ponto de vista, eu acho que tem piada esta sessão nova, porque consegue fazer exatamente isso. Isto é, verem que cidadãos que vivem a portas meias, portanto, são pessoas que eles, portanto, já viram ou já reconheceram na rua, portanto, conhecem e trabalham com, digamos, aquilo que é considerado uma coisa célebre, de ponta, portanto, e que tem impacto mediático. Portanto, há aqui uma coisa que é importante, portanto, as pessoas se perceberem exatamente de um impacto direto da ciência e das instituições que têm na sua terra. Uma sessão marcante para os elementos do Departamento de Física da UTAD, que tem estado à conversa com o Ciência em Sintonia, foi a sessão que teve Adriano Moreira como palestrante ou como apresentador do Prémio Nobel da Paz em 2011. Um ano antes, Marco Maia tinha apresentado o Prémio da Física quando a Academia Nobel decidiu laurear André Geim e Konstantin Novoselov pelos trabalhos revolucionários sobre o grafeno, um material bidimensional, uma apresentação que o marcou bastante porque, afinal, ele sabia muito bem do que se tratava. Uma das, digamos, coisas que eu trabalhei há 20 anos atrás como se fosse uma teoria brinquedo. E, portanto, ver uma teoria brinquedo, portanto, depois fazer realmente a sua estrada e, portanto, ter impacto tecnológico, é uma coisa de uma satisfação e, portanto, aliás, com um professor aqui da casa, com o professor Gomes Ferreira, fizemos um artigo mesmo para os nossos estudantes de desenvolvimento, portanto, das redes 2D que a gente utilizou como uma teoria brinquedo. Mas a aplicação, aquela é uma aplicação da teoria brinquedo. Pronto, foi com satisfação que eu vi, portanto, eu fiz o meu percurso, comecei a trabalhar noutras coisas, mas a gênese e ver que, digamos, dois cientistas que, portanto, há 20 anos teriam no mesmo estado de evolução, chegaram ali, portanto, é uma satisfação enorme e por isso é que eu digo, pessoalmente, é um prémio que senti muito perto e, portanto, deu-me satisfação enorme apresentá-lo. Norberto Gonçalves, outro professor auxiliar do Departamento de Física da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, surge na conversa para dizer que a atribuição de um Nobel é um momento, ou melhor, chegar ao prémio é uma ocasião. Isto para dizer que não basta ter os meios para que isso aconteça. Muitas vezes, eu acho que não é só uma questão dos meios, como o meu próprio colega, num trabalho que desenvolveu pelos alunos mais tarde, ocorreu, digamos, a descoberta de um material novo, mas muitas das vezes é a ocasião que permite chegar a essas descobertas e que, de certa maneira, poderão ter continuidade ou não o seu desenvolvimento se nós tivermos meios ou não, mas hoje em dia, com o conceito de rede entre as diversas instituições, isso não isso vai permitir com que mesmo colegas que estejam em Portugal, cujos meios não são talvez os suficientes, com a colaboração de outros colegas, quer dizer que podem lá chegar. Digamos que é mais fácil, hoje em dia, por exemplo, colegas na área da física, da química, em colaboração com outros, principalmente com grandes laboratórios europeus, pertencerem a equipas que num futuro próximo correspondam a ter a atribuição de um prémio Nobel para um dado tema. Há outras áreas que não estou a dizer que não, por exemplo, vem-me agora a área da economia, em que, efetivamente, quer dizer, os colegas americanos dominam completamente nos últimos anos, não, por isso não queria dizer que não haja, digamos, pessoas da área da economia fora dos Estados Unidos que já não tenham ganho prémios Nobel. Mário Pereira acrescenta neste ponto que ganhar um Nobel é, na maior parte das vezes, um trabalho de equipa, apesar de apenas um, dois ou três elementos serem distinguidos. Frequentemente ficamos com a sensação de que as pessoas que são laureadas não são apenas laureadas pelo trabalho que eles próprios e exclusivamente realizaram, mas frequentemente têm uma equipa por trás que lhes permitiu progredir e, portanto, dessa forma, quando vemos um prémio Nobel ser atribuído numa área, somos tentados a imaginar que não é só aquela pessoa, é todo um conjunto de pessoas que têm trabalhado naquela área, sentem-se de alguma maneira premiados. E, portanto, nesse sentido, acho que essencialmente é uma motivação, pelo menos penso que funciona como uma motivação para todos nós. O professor Norberto Gonçalves também ouve e concorda. Muitos destes prémios cuja o tema à partida para a sociedade poderá ter uma certa distância, eles, digamos, com um certo intervalo de tempo, mais cedo ou mais tarde, vêm usufruir desse mesmo conhecimento e nunca se apercebem, porque o que eles veem são a publicidade dos novos aparelhos, toda, digamos, o marketing que estão em volta deles, mas o trabalho que já foi feito, não só na área das ciências, como da própria engenharia, é que vai permitir com que nós tenhamos evoluído nos últimos tempos e, no caso da física, tem vindo sucessivamente todas as explicações, justificações e mesmo descobertas têm vindo a chegar, digamos, ao cidadão comum e eles, mais cedo ou mais tarde, terão proveito disso. Voltando à Sessão Nobel, que tem lugar todos os anos em Vila Real e que acaba por ser o ponto de partida desta emissão, isso e, claro, divulgar tudo o que está relacionado com as investigações que levaram à atribuição dos Nobel nas várias categorias. Mas pergunto agora a Marco Naio, da Comissão Organizadora. Vá lá, vamos chamar-lhe assim, Comissão Organizadora, apesar de não haver exatamente uma estrutura que organize, porque todo este evento é tratado pela Universidade de Vila Real. E o que eu pergunto agora é como é que as pessoas de Vila Real recebem este evento? Há muita curiosidade? Eu acho que sim. A primeira, digamos assim, foi muito feita em cima do joelho e praticamente foi de boca a boca portanto, a iniciativa e, curiosamente, talvez foi a edição em que tivemos mais pessoas a participar, ou melhor, a assistir, desde que a reitoria se envolveu diretamente, portanto é feita na aula magna e, quer dizer, é um acontecimento, digamos assim, regular e, digamos, da universidade, que gostaríamos, obviamente, que ainda tivesse mais participação, mas, portanto, estamos contentes e, quer dizer, neste momento é, portanto, um acontecimento regular do calendário da Universidade. E quem é que assiste à Sessão Nobel? Normalmente temos, portanto, existe uma comunidade de professores, obviamente, interessada, mas existem muitos alunos e depois, portanto, há alguns, digamos, outros leigos que normalmente são através de professores de escolas secundárias. Portanto, existe, portanto, ou por contactos pessoais, diretos ou indiretos, mas, portanto, são pessoas que estão envolvidas normalmente com os acontecimentos culturais. Há aqui, portanto, o espírito sempre académico, e uma das coisas que a gente tentou fazer foi furar exatamente essa barreira académica, isto é, falar uma linguagem simples para a pessoa comum. E este é um vetor importante nesta iniciativa, uma vez que a gente vai falar de muitas áreas da ciência, tem que se desenvolver realmente uma linguagem que seja comum. E isso, portanto, as pessoas que alguma vez tiverem contacto com isso, portanto, o número tem aumentado. E é por isso que eu acho que, e espero que a fórmula, se a minha teoria estiver correta, portanto, funcione agora, portanto, porque é bom para a academia e é bom para toda a gente, enfim. Sessão Nobel, uma marca que já começa, já é uma marca da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Todos os anos, vários professores desta instituição ou de outras convidadas apresentam e explicam os Nobel que são atribuídos nas mais diversas áreas. É um evento que decorre na Aula Magna, um evento aberto à comunidade onde ficamos sempre a saber e a perceber mais alguma coisa. É um momento de ciência, tal qual como esta emissão de rádio, o Ciência em Sintonia. Temos estado hoje a falar dos Prémio Nobel. Vamos reservar os próximos minutos para conhecer alguns dos que foram atribuídos em 2013. E podemos começar com o mais importante, o que tem maior visibilidade e que esteve também no ponto de partida de todas as atribuições, o Nobel da Paz. Este ano, ou melhor, em 2013, o Nobel da Paz distinguiu a Organização para a Proibição das Armas Químicas. Coincidentemente ou não, talvez não, o prémio foi atribuído 10 dias depois da organização ter começado a supervisionar o plano para a eliminação do arsenal químico da Síria. O Comitê Nobel norueguês justificou essa escolha com o extenso trabalho da Organização Intergovernamental para a Eliminação das Armas Químicas, porque desde a entrada em vigor da Convenção para a Proibição das Armas Químicas, em 1997, 80% dos arsenais existentes pelo mundo já foram eliminados. Depois de quase um século em que foram usadas em várias ocasiões, tanto por Estados como por terroristas, o recurso a este tipo de químicos acaba por ser um tabu à luz da lei internacional, e alguns países ainda não aderiram à Convenção, enquanto que outros não cumpriram o prazo de abril de 2012 para a eliminação da totalidade dos respectivos arsenais. E, neste caso, estamos a falar dos Estados Unidos e da Rússia. O principal motivo para que a escolha tenha recaído em 2013 sobre a Organização para a Proibição das Armas Químicas tem a ver com os acontecimentos na Síria, onde foram usadas armas químicas, sendo necessário dar um novo impulso aos esforços para a eliminação de tais armas. É exatamente também por aí que vai a explicação da portuguesa Cristina Rodrigues, oficial da Secção de Proteção e Assistência da OPAC, a Organização para a Proibição das Armas Químicas, que ganhou o Nobel. Cristina Rodrigues, 52 anos, trabalha na área da assistência e proteção contra as armas químicas há 7. Ela vê a distinção do Nobel como reconhecimento do trabalho desenvolvido pela OPAC durante 16 anos, o tempo de vida da organização. Argumenta Cristina Rodrigues que trabalham longe das luzes da ribalta, do brilho e da publicidade, mas têm feito um bom trabalho na destruição dos arsenais de armas químicas. O que a portuguesa faz, em concreto, na maior parte do tempo, é treinar os países para responder a um incidente químico, explicou em entrevista ao Jornal Público. As funções de Cristina obrigam-na a viajar um pouco por todo o mundo. O ramo de que faz parte dá apoio a pequenos países que não têm armas químicas, mas sim uma pequena indústria química. São países com poucas estruturas para dar resposta a um potencial desastre químico, apesar de que quando há uma grande emergência, ninguém está realmente preparado, alerta a especialista. Quando chega a um qualquer país, a equipa da OPAC entra em contacto com as autoridades locais responsáveis pela proibição das armas químicas. São estas autoridades que escolhem os participantes nos treinos dados pela OPAC. Em Portugal, a Autoridade Nacional para a Proibição de Armas Químicas está ligada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. A equipa da qual Cristina Rodrigues faz parte treina

com dinheiro público. A confusão toda que aqui referimos é a que está nas palavras relativas ao prémio, que dizem em memória de Alfred Nobel. O processo de indicação, os critérios de escolha e a apresentação da decisão são conduzidos de maneira similar, muito exatamente, à dos prémios Nobel. Alguns descendentes de Alfred Nobel, mas principalmente o sobrinho bisneto, Peter Nobel, não aceita que o Prémio de Ciências Económicas seja referido como um Nobel, porque o considera como uma espécie de campeonato de relações públicas para economistas e que seria algo impensável para Alfred Nobel, que, segundo esse sobrinho bisneto, desprezava pessoas para quem os lucros são mais importantes do que o bem-estar da sociedade. Ora, e polémicas à parte, cada vez mais o Prémio de Ciências Económicas foi ganhando o estatuto de Nobel e, por isso mesmo, aqui estamos a falar dele. Mas agora, é preciso então dizer quem ganhou e porquê o prémio de 2013. Foram distinguidos três norte-americanos, Eugene Fama, Lars Peter Hansen e Robert Shiller, e foram distinguidos pelos estudos de análise empírica sobre os preços dos ativos. É a questão dos mercados que aqui está em causa. E nada melhor do que a professora Patrícia Martins, do Departamento de Economia, Sociologia e Gestão da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, para nos dar a conhecer em pormenor o trabalho que foi reconhecido. Vamos desconstruir o conceito que fala dos estudos de análise empírica sobre os preços dos ativos. Estamos a falar do preço das ações e das obrigações. Nós queremos compreender se é possível compreender ou qual é o contributo destes autores para uma melhor compreensão de o que é que influencia o preço das ações e o preço das obrigações. Porque estas variáveis são importantes para influenciar, por exemplo, as opções de poupança das famílias ou, por exemplo, as opções de investimento das empresas. E também nós conseguimos estabelecer uma relação de causalidade entre o preço das ações e a recente crise financeira. Portanto, sendo a recente crise uma crise de cariz, de matriz financeira, acho que faz todo o sentido que o Prémio Nobel este ano tenha sido na área da economia financeira, exatamente porque o que nós queremos perceber é se no futuro conseguiremos compreender melhor o comportamento do preço destes ativos e evitar que crises financeiras da dimensão recente se repitam. Alguns destes autores vêm pôr em causa algumas teorias que já estavam estabelecidas. E, portanto, eles vêm desenvolver novos modelos. Portanto, na economia nós utilizamos modelos econométricos para validar as teorias. E, portanto, há um dos autores que desenvolve um modelo econométrico que é utilizado noutras áreas da economia e que vem pôr em causa a teoria que na altura era estabelecida como aceite na área da economia financeira. E isso fez com que o facto de eles provarem que a realidade não estava de acordo com aquela teoria que era conhecida, fez com que levasse ao desenvolvimento de novos modelos essa é a justificação da atribuição do Prémio Nobel a estes autores, é que eles vão influenciar o próprio comportamento dos investidores nos mercados financeiros. E, portanto, esse é o grande valor acrescentado, é que eles não só estão a contribuir para o desenvolvimento teórico, como estão a influenciar a prática nos mercados financeiros. Quem são estas três pessoas que ganharam o Nobel? Portanto, estamos a falar de três autores homens, atualmente na década na casa dos 60, 70 anos. Estamos a falar de Eugene Fam, o mais velho, Lars Peter Hansen e Robert Shiller. Portanto, são autores americanos. Eugene Fam provavelmente é o primeiro autor a estudar mais aprofundadamente alguns temas da economia financeira. Portanto, ele estuda muito se os mercados são eficientes ou não são eficientes, se os preços daquele mercado traduzem toda a informação que nós conhecemos à data de toda a informação financeira que nós conhecemos. E os outros autores são autores mais recentes. Lars Peter Hansen é o mais novo, mas é também aquele que contribui mais do ponto de vista metodológico, porque ele trabalha na fronteira entre a economia e a estatística e, portanto, foi o que conseguiu fazer um novo modelo econométrico para testar a teoria e, portanto, dá um contributo importante não só para a economia financeira, mas como para toda a economia, porque nós utilizamos esses modelos noutras áreas. Eles não trabalharam em conjunto, não, portanto são investigações? Sim, são investigações independentes em datas diferentes, mas cujas conclusões se podem articular e portanto complementam-se, não é? Portanto, Eugene Fama é talvez dos primeiros autores a falar, portanto eles estudam muito se é possível prever o comportamento dos preços dos ativos, portanto se é possível prever o comportamento do preço das ações. ou das obrigações ou de outros instrumentos financeiros. E, de facto, ao contrário das outras variáveis macroeconómicas, nós costumamos dizer, por exemplo, se estivermos a falar do PIB, é mais fácil prever o PIB no curto prazo do que no longo prazo. Portanto, os erros de previsão aumentam à medida que aumenta o período temporal, ou seja, fazer previsões para o ano seguinte é mais fácil do que fazer previsões daqui por 2 anos. No preço dos ativos acontece exatamente ao contrário, ou seja, eu não sei o que é que vai acontecer nas próximas semanas, mas eu consigo prever o que vai acontecer no médio prazo. E, portanto, eu consigo dizer que se os preços agora estiverem sobrevalorizados relativamente aos dividendos que os acionistas vão receber, o mercado vai corrigir isso depois e, portanto, eu consigo prever o que é que vai acontecer depois. Mas eles estudam isto de forma independente. Portanto, no fundo, o Jean Fahmy é o primeiro a estudar isto de forma má, é talvez o mentor de algumas ideias que os outros depois vão estudar de forma mais aprofundadamente, mas de forma autónoma. No historial já não é a primeira vez que o Nobel é dividido por 3 e ultimamente tem sido muito recorrente esta fórmula. Sim, sim, sim. Nos anos mais recentes tem o Prémio Nobel da Economia tem sido partilhado por mais do que um autor, exatamente porque sendo temas complexos, geralmente, ou trabalhando juntos. Portanto, eu lembro-me que, por exemplo, Kindland e Prescott, quando foram premiados, eles trabalhavam juntos. Portanto, estamos a falar dos autores que trabalhavam juntos. Ou trabalhando juntos ou trabalhando separadamente, é mais raro a atribuição do Nobel ser feita a um só autor. Portanto, geralmente são vários autores a contribuir para ou a serem premiados pelo mesmo Nobel. Patrícia Martins, docente da UTAD, dá disciplinas nas áreas da política económica e economia monetária, está a explicar-nos agora a atribuição do Nobel da Economia de 2013. Não sendo exatamente essa a sua área, consegue perfeitamente compreender e explicar os fundamentos de atribuição do prémio. Até porque o mundo, segundo ela, vive, e todos nós sabemos, vive uma profunda crise financeira. Se nós tivéssemos previsto que os preços das ações estavam a ser sobreavaliados, não devido a fatores reais, mas devido a um excessivo otimismo dos investidores, nós teríamos compreendido que estávamos perante uma bolha que mais cedo ou mais tarde ia rebentar. E, portanto, o compreendermos porque é que se forma a crise financeira, para compreendermos como é que se forma a crise financeira, nós temos que compreender o que explica os preços. Porque assim nós vamos conseguir perceber quando é que os preços estão a ser subavaliados ou não. Isso quer dizer que já não vai haver mais subprimes no futuro? Não, pode, mas é assim, eu reparei que quando é justificada a atribuição do Prémio Nobel, eles dizem que o Prémio Nobel, no fundo, o que nós queremos, a investigação futura que nós queremos, porque não está tudo, é assim, estes autores ajudaram, mas ainda não sabemos tudo. Portanto, nós ainda não sabemos muita coisa sobre os mercados financeiros. E uma coisa que nós queremos saber é se os mercados financeiros são eficientes, ou seja, se eles traduzem a informação que é conhecida àquela data. E se não se traduzirem, e isso tiver, exatamente porque há uma ligação entre a economia financeira e a economia real, e nós já percebemos que quando as coisas funcionam mal do lado financeiro, nós vamos ter uma crise económica a seguir. E, portanto, para nós evitarmos que as crises financeiras se transformem em crises económicas, nós temos que perceber se os mercados são eficientes. E se eles não forem eficientes, tem que haver intervenção para regular esses mercados. É isso que diz a última mensagem do Nobel. É isso. Nós deixamos a economia, nós funcionamos assim, nós deixamos os mercados funcionar até provar que eles não funcionam bem. Se eles não funcionarem bem e se tiver consequências negativas sobre o bem-estar das populações, então nós teremos que intervir sobre os mercados, ou as autoridades políticas vão intervir sobre os mercados. E, portanto, o que nós queremos saber é se os mercados são eficientes, não são eficientes. Se não são eficientes, então, para evitarmos crises financeiras das dimensões da mais recente, teremos, provavelmente, as autoridades políticas terão que inventar formas, como estão a inventar agora, por exemplo, ao nível do Banco Central Europeu, toda a parte de regulação e supervisão financeira, que não era feita antes da crise financeira, foi muito melhorada pós-crise financeira. Portanto, compreendeu-se que, de facto, não pode haver uma desregulização total do funcionamento dos mercados financeiros, porque vai se traduzir mais cedo ou mais tarde numa crise financeira. Depois da atribuição tripartida do Nobel da Economia a investigadores norte-americanos, elevou-se a 74 os nomes que já foram galardoados nesta categoria. E desses 74 laureados no Prémio da Economia, 59 são provenientes dos Estados Unidos, que é um país que está claramente em vantagem nesta competição, chamemos-lhe assim. O Reino Unido, por seu lado, tem apenas 4 pessoas distinguidas nesta categoria. Economia, lá atrás já falámos do Nobel 2013 da Paz e da Medicina e passámos em revista o que é a sessão Nobel promovida anualmente pela UTAD. É tempo agora para uma história das tantas que se podem contar sobre todos estes anos em que os Nobel são atribuídos. Chama-se à antena Dinis Pestana, professor catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa, uma sumidade em matéria de estatística que nos vai contar algumas histórias bastante engraçadas. Um dos grandes cientistas do século XX, um senhor chamado Linus Pauling, que teve dois prémios Nobel, um deles da Química e outro da Paz, quando teve o prémio Nobel da Química, disse, a história está um bocadinho mal contada, não foi bem assim, mas disse que ele foi procurado por jornalistas, foram os jornalistas que lhe anunciaram que ele tinha tido o prémio Nobel, e um deles disse: Professor Pauling, what is needed to have a Nobel Prize? O que é preciso fazer para ter um prémio Nobel? E ele hesitou só um momento e disse: olha, é preciso ter muitas ideias e a coragem de deitar quase todas fora. É uma frase fantástica. Ele mereceu o Nobel só por isto. Porque realmente, mesmo que deite muitas ideias fora, se tiver muitas, a probabilidade de alguma coisa sobrar existe, e portanto o número esperado de coisas que vão sobrar existe. Isto é a lei dos grandes números, é a chamada lei dos grandes números de Bernoulli, um resultado que o Jacques Bernoulli gostou tanto que sempre lhe chamou o meu teorema de ouro. O nome a lei dos grandes números foi posto por Poisson quase um século depois, mais do que um século depois, aliás. Mas a ideia de ter muitas ideias, a noção de que é preciso ter muitas ideias é interessantíssima. Mas depois é preciso saber deitar quase todas fora, porque não prestam. O deitar fora é com a estatística, é com os testes estatísticos, que se deitam fora as ideias. Aliás, grandes filósofos modernos da ciência dizem que a ciência é a área do conhecimento em que nós temos a capacidade de falsear o que é falso. É uma frase esquisita, não é? Eu creio que a frase é do Popper, claro que ele a disse em alemão, é capaz de ficar com um bocadinho mais de sentido, mas a ideia é de que se nós temos uma hipótese falsa, a realidade, os dados que nós recolhemos, a forma como os analisamos, há de denunciar que essa ideia é falsa. Fica aqui sublinhada essa ideia de Linus Pauling, Prémio Nobel da Química em 1954. Para ganhar um prémio desta dimensão, é preciso ter ideias e, sobretudo, a coragem de deitar quase todas fora. É uma frase muito citada e que, embora pronunciada por um químico, enuncia um princípio fundamental de toda a ciência e que tem a ver também com a metodologia da investigação científica. Agora a seguir, o professor Dinis Pestana ainda regressa ao Ciência em Sintonia para nos falar dos prémios Ig Nobel, prémios que surgiram para parodiar os distintíssimos ou alguns distintos laureados e também todo o academismo que por vezes rodeia a cerimónia dos Nobel. E porque nem sempre os prémios foram capazes de reconhecer o mérito e ocasionalmente até premiaram resultados menos fecundos. Ora, é aqui que surge um grupo de brincalhões da Universidade de Harvard, uma das mais conceituadas do mundo, que criou os prémios Ig Nobel, destinados a premiar artigos de investigação muito pouco credíveis. Mas o que aconteceu como brincadeira e como troça evoluiu para recompensar artigos que, à primeira vista, fazem rir, mas numa leitura mais refletida podem fazer pensar. E aqui Dinis Pestana entra de novo no ar para puxar a brasa à sua sardinha. É como quem diz, à estatística e à função mais nobre desta ciência da análise de dados, que é contribuir para transformar informação em conhecimento. E tal como as pessoas têm qualidades e defeitos, o mesmo acontece com qualquer outro instrumento de investigação científica. O bom senso tem de prevalecer e sem ele é fácil transformar má informação em péssima pseudociência. Há um grupo de cómicos de Harvard que anualmente atribui prémios Ig Nobel a ciência particularmente mal feita. Às vezes enganam-se, é natural, todos nós nos enganamos, às vezes coisas que parecem ridículas são afinal bastante importantes. Eu lembro-me que eles deram um prémio Ig Nobel ao Gleich, que foi o homem que teve o prémio Nobel 10 anos depois. Mas, enfim, de um modo geral, eles acertam na mocha com as coisas que são bestialmente ridículas. Este ano, por exemplo, foi atribuído pela primeira vez um prémio Ig Nobel de probabilidade a um trabalho particularmente parvo, publicado numa revista internacional de comportamento animal, um trabalho de 10 páginas, feito por vários cientistas, em que o que está em jogo é provar que se uma vaca está deitada há muito tempo, é natural que se levante daí a pouco tempo. Se estiver levantada há muito tempo, não se consegue predizer se se deita daí a muito ou a pouco tempo. Isto é um exemplo de uma coisa que me parece extremamente ridícula. Posso estar enganado, mas parece-me ridícula. Ignóbil, pois. Mas isto teve tanto sucesso que eles arranjaram uns anais de pesquisa improvável, de investigação improvável, que tem coisas deliciosas. E se calhar isto vai-lhe soar, ou vai perceber que alguma coisa que aparece com uma enorme seriedade científica não passa de fraude e de tonteria. Há o velho problema, o que apareceu primeiro, a galinha ou os ovos? Ah, foi resolvido com estatística. Como? Dois indivíduos dedicaram-se a estar em frente um do outro, a telefonar para aviários ingleses, onde é muito comum, porque é um país muito ruralizado, é muito comum mandar coisas pelo correio. Portanto, um deles encomendava uma galinha de 1,5 kg, devidamente congelada, lavada, etc. E o outro encomendava uma dúzia de ovos para a mesma morada. Mas faziam isto como se fossem indivíduos diferentes. Com certeza, para grandes aviários, tratavam com indivíduos que tomavam conta da encomenda, indivíduos diferentes, e ainda por cima havia um cuidado de balançar a experiência, no sentido em que, para cada aviário, uma vez era primeiro encomendada a galinha e outra vez, e depois encomendado os ovos, e depois fazia-se ao contrário para que não houvesse uma influência dizendo-se encomendámos sempre primeiro as galinhas e, portanto, as galinhas vieram primeiro. Não, aquilo era quase simultâneo, mas era feito com todo o equilíbrio necessário. E ficaram à espera, e não há dúvida nenhuma, em 97% dos casos surgiram primeiro os ovos. Portanto, está resolvido estatisticamente, está a ver? Isto é o exemplo acabado do que eu considero má ciência, usando a rompagem da estatística para fingir que presta. Mas é lamentável, é desprestigiante para a ciência o que está a acontecer. Em 2004 houve um senhor chamado Ioannidis que publicou um trabalho que teve grande celebridade, ainda hoje é muito citado, que tem um título particularmente triste para nós, que tentamos ser cientistas a sério, porque o título é Why Most of the Published Papers Are Wrong. Porque é que a maior parte dos trabalhos publicados estão errados? Aliás, os editores do Lancet e do New England Journal of Medicine, que são possivelmente as duas revistas de topo em medicina, mais ou menos de 10 em 10 anos escrevem editorial a pedir desculpa pelos diversos trabalhos errados que publicaram e já explicitamente apontaram o mau uso da estatística como sendo uma das causas dos trabalhos estarem muitas vezes errados. Má amostragem, mau uso da estatística, confiar no software estatístico, etc. O outro paper que eu acho que é um paper notável é de um senhor que tinha uma altíssima posição em ciência, porque era o editor de uma SIAM, que é uma sociedade de matemática aplicada na indústria, que publica muitas revistas de grande gabarito na área de ciência, e ele escreveu no SIAM News um artigo sobre a integridade científica em risco, mostrando que havia consórcios de aldrabões que se publicavam mutuamente, que lançavam revistas em que se publicavam mutuamente, em que obrigavam outros a citá-los para irem para o topo daquilo que se chama metrologia de biblioteca, que é uma das coisas mais estúpidas que as sociedades neste momento estão a aceitar, que é medir as pessoas por referências, em vez de ser pela qualidade intrínseca dos trabalhos, é por uma quantidade de números que não significam muitas vezes nada. Aliás, houve um grupo, se não me engano também de Harvard, que muito recentemente escreveu um trabalho lamentavelmente errado, de propósito, com erros daqueles perfeitamente conhecidos de toda a gente, e mandaram, o que é eticamente reprovável se fosse uma coisa a sério, mandaram para uma centena de revistas. Em todas aquelas revistas que vêm com grandes tosses de que não sei o quê, e para isto ser depressa, temos uma page charge, temos um pagamento de 40 euros por página, todas essas aceitaram o trabalho, porque aquilo é um negócio, evidentemente. Mas, infelizmente, não foram só essas que aceitaram os trabalhos. Porque esta ânsia de publicação faz com que as revistas, neste momento, estejam a recorrer a juízes que não têm competência para julgar aquilo que lhes é entregue. É um bocado a situação que eu disse há bocado em relação aos agentes recenseadores. Com toda esta ânsia de publicação, há tanta coisa a avaliar que, às tantas, há indivíduos menos competentes que deixam passar trabalhos errados. Não é a primeira vez que isto acontece. Desta vez é em ciência, que para mim é mais grave, mas já há uns anos atrás tinha havido um sujeito de filosofia que tinha escrito um trabalho em que ele disse que se tinha limitado a colar em frases mais ou menos sonantes uma série de conceitos vagos e sem sentido. Mandou para uma das revistas muito prestigiadas e foi aceito. Portanto, é este o estado do mundo, mas todos nós temos que viver neste mundo, que, como dizia Leibniz, que foi um grande probabilista também, além de filósofo, é o melhor dos mundos. Ou pelo menos era assim que o Voltaire gozava com ele, não é? O senhor Pangloss do Cândido, que parece ser uma caricatura do Leibniz. Agora está na hora de correr a cortina sobre esta janela virada para o mundo científico, representado no Ciência em Sintonia. Temos mesmo de ficar por aqui. Havemos de voltar com outras temáticas e outras descobertas e investigações da ciência que se fazem em Portugal. Foi Ciência em Sintonia, produção PGM, Projetos Globais de Média, produção de rádio e televisão. Este é um programa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio da Ciência Viva e FEDER. Para ouvir de novo esta emissão, pode aceder à página de rádio do site www.pgm.pt ou www.pgm.pt. Boa ciência!